Tangos, bandoneons, uma guitarra que geme num ritmo de amor desesperado. Um cabaré que fecha suas portas, uma rua de amor e de pecado. Um guarda que vigia numa esquina, um casal que anda à procura de um hotel. Um resto de melodia, um assobio, uma saudade mortal. Carlos Gardel, Carlos Gardel, Buenos Aires cantava no teu canto, Buenos Aires chorava no teu pranto, e vibrava em tua voz, Carlos Gardel. O teu canto era a batuta de um maestro, que fazia pulsar os corações, na amargura das tuas melodias, Carlos Gardel. Se cantavas a tragédia das perdidas, compreendendo suas vidas, perdoavas seu papel. Por isso, enquanto houver um tango triste, um otário, um cabaré, uma guitarra, tu viverás também, Carlos Gardel. Carlos Gardel, Buenos Aires cantava no teu canto, Buenos Aires chorava no teu pranto, e vibrava em tua voz, Carlos Gardel. O teu canto era a batuta de um maestro, que fazia pulsar os corações, na amargura das tuas melodias, Carlos Gardel. Se cantavas a tragédia das perdidas, compreendendo suas vidas, perdoavas seu papel. Por isso, enquanto houver um tango triste, um otário, um cabaré, uma guitarra, tu viverás também, Carlos Gardel.